cidade que eu tanto amo, para esse povo que eu tanto quero bem. Quero dizer que continuarei, já entreguei na SERB, já entreguei na Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento, a questão do esgotamento das águas pluviais, como também do saneamento básico. Existe uma pauta em Juazeiro, Geraldo, que foi uma vez uma guerra na Câmara, que foram as ruas prometidas pelo governador Rui Costa. Pois bem, isso era um convênio entre o município e o Estado, que necessitaria de uma assinatura entre o governador e a prefeita. Não sei por que não foi feito. Pois eu já pedi a Jerônimo que ele reveja isso, que ele ajude a Juazeiro a ter cada vez agora. Não adianta calçar ou asfaltar ruas sem saneamento. Então, entre um calçamento e um saneamento, eu vou primeiro optar pelo saneamento para que Juazeiro aí sim possa desenvolver. Eu sei que é digno você não botar o pé na terra, o pé no barro, mas muito mais digno é não ter esgoto correndo na porta da sua casa, porque dali, para você vir e calçar, é muito mais fácil. Então, isso é o que eu tenho feito com o Juazeiro, isso é o que eu vou continuar fazendo com o Juazeiro, sendo vice-prefeito, não sendo vice-prefeito. Se Deus me permitir, me der saúde, continuar me dando saúde e vontade, como eu tenho, eu vou continuar batendo as portas do governador, do presidente da República. Nem sei se o presidente vai me receber, mas irei, né? Porque é assim que eu vejo política. Eu não faço política pensando em mim. Falei neste até aqui. Se eu andasse atrás de cargos, eu tinha participado de um monte de governo. E nunca fui atrás de ninguém para pedir cargo algum. Nunca. Muito pelo contrário. O cargo que eu ocupo na política, eu fui eleito para ele. Eu realmente pedi, mas eu não fui nomeado, não. Eu fui eleito. E eleito ou não, nomeado ou não, eu vou buscar. Como secretário de Estado, fiz de tudo. Eu assinei, Geraldo, um convênio com o governo de Petrolina para fazer um monitoramento da praga das frutas aqui na região do Vale de São Francisco, que isso nunca tinha acontecido. Existia uma minuta de um projeto que nunca ninguém levou à frente. Assim que eu cheguei na secretaria, eu fui atrás de mexer com isso. E olha que eu peguei no momento eleitoral, que era muito complicado, você não conseguia resolver quase nada, firmar compromisso nenhum, e tudo teve que ficar justamente para o final da gestão, que só foi em novembro e dezembro. Quero parabenizar o secretário Tom, porque chegou a levantar que poderia estar existindo alguma coisa, que o governo do Estado... Leonardo, não tem um cargo no governo do Estado? Não tem um cargo no governo federal? Não tenho, não estou atrás disso, não faço política... em busca de cargos, eu faço política para melhorar a vida do cidadão juazeirense e assim tenho feito. E conversando com o nosso governador Jerônimo, coloquei a ele quais eram minhas pretensões e ele aí disse, não, ok, vá para Juazeiro e traga as demandas que no que for possível nós vamos atender. Leonardo, obrigado mais uma vez, um grande abraço, até a próxima, né? Valeu, Geraldo, muito obrigado mais uma vez e espero voltar logo, que eu gosto dessa coisa aqui de estar me comunicando. E seu programa, que tem essa audiência enorme, muito obrigado, forte abraço. Tranquilo, um grande abraço. Olha, agora em Juazeiro, a Libra Balanças é uma oficina autorizada pelo Ibametro e oferece os serviços de revisão e manutenção em todo tipo de balança eletrônica, moedor de carne, cortador de frios ou qualquer outra máquina do seu açougue ou mercado. Para fazer orçamento, você não gasta nada. Venha sem compromisso ou a equipe da Libra Balanças pode ir até você. Libra Balanças fica ali na rua Joalina, bairro Maria Gorete, aqui no centro de Juazeiro. Telefone 74-3612-6723 ou o zap 749-8116-3268. Dona de casa, economia de verdade você faz ao realizar suas compras no M&M Supermercados em Massaroca e Núcleo Residencial Pilar em Caraíba Metais. Confira, sabonete Lux 85 gramas, 2,10 a partir de 6 unidades. Desodorante aerosol Monange 6,95 a partir de 6 unidades. Detergente IP 500ml 2,25 a partir de 6 unidades. Bacalhau 16x20, R$ 52,90 o quilo. Vinho Pérgola, R$ 19,90 a partir de 6 unidades. Vinho Dom Bosco, 750ml, R$ 10,55 a partir de 6 unidades. No M&M Supermercado você encontra tudo para a Semana Santa, inclusive o ovo de Páscoa. Você ainda dispõe de serviços de padaria, açougue, frutas e verduras. A entrega das suas compras em casa sem nenhum acréscimo. E aceita os cartões Hipercar, Visa, Master, Alelo e Sodexo. MM Supermercado em Massaroca e Núcleo Residencial Pilar em Caraíba Metais. A administração Lindomar, Núbia e equipe. É o resultado da Val, vamos lá, Ivan. Vamos conferir o resultado da Val Pernambuco, extração das 16 horas, quinto prêmio, 8807. Quinto prêmio, 8807, Águia. Quarto prêmio, 8493. Quarto prêmio, 8493, Veado. Terceiro prêmio, 4324. Terceiro prêmio, 4324, Cabra. Segundo prêmio, 5335. Segundo prêmio, 5335, Cobra. E o primeiro prêmio, 0196. Primeiro prêmio, 0196, Veado. É o resultado da Val Pernambuco, extração das 16 horas. Agora são 16h53. Ainda tem um bloco, né, Gino Ivan? Tem dois? Então eu vou ao intervalo e volto já já para concluir o programa. Você está ligado no programa Geraldo José. Fique por dentro de tudo. O rádio é um excelente veículo de comunicação. Quem anuncia seus produtos vence no mercado. Não deixe a sua empresa no anonimato. Publicidade é sua grande chance de bons negócios. Rádio Juazeiro. Aqui sua publicidade tem resposta. Atenção! Vem aí o Dia D do Mercadinho Econômico. Um dia inteiro de ofertas imperdíveis. É o Dia D! Não perca, hein? É nesta sexta-feira, dia 31 de março. Mercadinho Econômico. Pra você e sua família. Todo mundo precisa de calçados, afinal eles nunca são demais, né? Se você quer estar elegante e confortável, pagando um preço justo por isso, não deixe de visitar a Chinelaria Bagagem Cia. As melhores marcas do Brasil com produtos originais para você mandar bem no amigo secreto, na confra da firma ou na ceia com a família. Marcas como Coca-Cola, Coach, Kenner, Petit Joli e muito mais. Chinelaria Bagagem Cia, localizada na Avenida Adolfo Viana, número 58, em frente ao Itaú, em Juazeiro. Chama no zap 749-9967-1344. Wilson e Sara agradecem. Siga a gente no Instagram, @chinelaria_bagagem. O Bolsa Família voltou para ver as famílias brasileiras com comida no prato e esperança. Serão R$600 por família, mais R$150 para cada criança de 0 a 6 anos e mais R$50 para cada criança entre 7 e 18 anos e gestantes. Acesse mds.gov.br e saiba mais. Novo Bolsa Família, de volta para reconstruir um Brasil com mais igualdade. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Brasil, União e Reconstrução. Governo Você Federal. Você conhece alguém que está sofrendo problemas na próstata? Até pessoas que já operaram e continuam sofrendo? Acorda a noite inteira para urinar. O jato de urina está fraco e ainda com rajada de sangue. Então, essa pessoa necessita consumir diariamente o Sob Controle Pro, que auxilia na prevenção e tratamento da próstata. O Sob Controle Pro é um kit completo de cápsula e líquido. O tratamento são 6 meses, mas você já sente o efeito na primeira semana. Sob Controle Pro é a saúde do homem, pois elimina o crescimento da próstata, controla os seus jatos urinários noturnos e, além de tudo, evita o câncer de próstata. Fique atento à sua urina. Se vem sangue, urina várias vezes ao dia ou urinas interrompidas, são sinais que você está sofrendo com problemas na próstata. Então, consuma Sob Controle Pro. É 100% natural. É a saúde da sua próstata. Sob Controle Pro você encontra exclusivamente no Baratão dos Naturais. Endereço: Rua Adolfo Viana, número 37, ou pelo telefone 749-8838-8911. Na Pax a gente confia, a Pax é pra toda a família, a Pax é pra toda a vida, que está sempre perto e a gente precisa. Pax Corcovado garante um plano com mais benefícios. benefícios, amigo, no que acontecer. Pax Corcovado, plano de assistência familiar. Fone 0800-284-0884. Atenção taxistas e mototaxistas de Juazeiro e Petrolina. Venham para a AJET, único aplicativo que trabalha exclusivamente com táxi e mototáxi. Na JET, você taxista e mototaxista só tem a ganhar, não temos mensalidade. E a taxa por corrida é fixa, independente do valor da viagem. Na JET, você recebe sempre o destino de todas as corridas e a JET te informa também o valor que vai receber em todas as viagens. E tem mais! Taxa zero até o dia 31 de janeiro e sorteio de prêmios semanais exclusivos para motoristas e pilotos. Taxista e mototaxista, procure a JET Motorista na loja Android ou iOS do seu celular. Venha para a JET, a que você ganha mais. JET, a amizade nos move. Ótica Melo é a ótica que você pode confiar. Qualidade, garantia e confiança lá vai encontrar. Lentes digitais, fotos sensíveis lá não vai faltar. Óculos de grau com desconto especial, corre vem comprar. Ótica Melo! Profissionais capacitados pra melhor te atender. Cuidando da sua visão, seus olhos vão brilhar. Melo é a ótica que eu vou comprar, porque lá tem tudo em um só lugar. Todo tipo de lente lá vai encontrar, armações modernas você vai comprar. Ótica Melo, porque ver bem é uma questão de ótica. Oxente, que negócio é esse que você tá falando isto? Combate e previne doenças inflamatórias e ainda melhora o funcionamento do corpo. Tô te falando! Chega de azia, refluxo, má digestão, pressão alta e pico de glicose. Também elimina gordura do fígado e combate doenças reumáticas. E como é o nome desse negócio, menino? Mulher, vou falar bem alto. Vê se dessa vez escuta. Genética Ancestral. Corre lá, no Baratão dos Naturais, na Adolfo Viana. Oxi, é onde mais eu vou. É só lá que eu confio em comprar produtos naturais, porque tenho certeza que são os originais. Repete comigo, mulher! Genética Ancestral! A saúde do Éden para a sua casa, mulher! A Prefeitura de Juazeiro segue trabalhando a todo vapor. Até aqui já foram entregues mais de 100 ruas pavimentadas, beneficiando os moradores de mais de 30 bairros, bem como comunidades do interior, que recebem mais mobilidade urbana, com ruas totalmente asfaltadas. Este é o cuidado que o povo merece. Prefeitura de Juazeiro, um novo tempo de trabalho. Em casa, no carro, no trabalho, tá todo mundo ligado. Você está ligado no programa Geraldo José. Fique por dentro de tudo. A Agrovale é um projeto único de uma indústria sucroalcooleira em pleno semiárido nordestino. A empresa completa meio século de existência como referência em agricultura irrigada e produtividade agrícola. A Agrovale superou desafios e transformou realidades para um futuro de desenvolvimento com geração de emprego e renda. Agrovale, há 50 anos, acreditando em um futuro de realizações e desenvolvimento para o Vale do São Francisco. Você conhece alguém que está sofrendo com problemas na próstata? Até mesmo pessoas que já operaram e continuam sofrendo, acordam a noite inteira para urinar, o jato de urina está fraco e ainda com rajada de sangue. Essa pessoa necessita consumir diariamente o Sob Controle Pro, o kit que auxilia na prevenção e tratamento da próstata. O kit completo com cápsulas e líquido. O tratamento é de 6 meses, mas você já sente o efeito na primeira semana. Sob Controle Pro. é a saúde do homem, pois elimina o crescimento da próstata, controla seus jatos urinários noturnos e, além de tudo, evita o câncer da próstata. Fique atento à sua urina. Se vem sangue, se você está urinando várias vezes ao dia ou com urina interrompida, são sinais de que a sua próstata não vai bem. Consuma o Sob Controle Pro, é 100% natural, é a saúde da sua próstata. Sob Controle Pro, você encontra no Baratão dos Naturais, na Avenida Adolfo Viana 37, ao lado do Banco Itaú, telefone 749-8838-8911. Lembrando que também é o WhatsApp. Valeu, gente amiga, muito obrigado, um grande abraço, foi lindo demais, até a próxima oportunidade. Acabou o programa. Valeu cada sorriso, valeu cada abraço, cada história, cada vitória e batalhas perdidas também. Valeu saber que você existiu e lá no fundo sempre vai existir. Mas valeu saber que você existiu e lá no fundo sempre vai existir. Valeu saber que você existiu e lá no fundo sempre vai existir. Valeu saber que você existiu e lá no fundo sempre vai existir. Nosso povo, da comunicação abrangente, pra nossa gente, pro nosso chão. Rádio forte e comunicativo, com mais alegria pra você. Não esqueça, CYK459, Rádio Juazeiro AM Estéreo. Em 5 segundos, mais um programa desenvolvido pela direção de programação da Rádio Juazeiro AM. 1, 2, 3, 4, 5. Rádio Juazeiro. Aqui tem credibilidade. Forró da RJ. Forró da RJ. Forró da RJ. Yeah, eu tô chegando preparado para ação. Marinalva Rodrigues, a queridinha do vale. Boa tarde. Terça-feira maravilhosa, 28 de março de 2023. Oh, coisa boa é saber que você tá aí do outro lado, sentadinho na cadeira de balanço, sentado aí no banco, na porta da rua, sentado numa bodega, me levando de carona no seu carro, preparando a janta, chegando do trabalho, me levando de carona. Oh, coisa boa, viu? Quero te agradecer pelo carinho. Você do outro lado do rio, um beijo todo especial. Você do lado de cá, Ave Maria, quase não sai, viu? Você do lado de cá, aquele abraço. Subindo e descendo ao rio, da sede ao interior, cheio no cangote, porque a marramba tá sanfona pra chorar agora. A sanfona número um, viu? Então vamos começar o programa com ele. A queridinha do Vale agora chama o nosso rei do Baião. Vem pra cá, Luiz!

Sou consciente que ele escuta a minha prece. Todo mundo me conhece, sou o carcará do gado. Todo domingo bato com touro no chão. Toda segunda acaba um casamento meu. Recebo o prêmio de um locutor da voz rouca. Uma vida é muito pouca pra quem vive como eu. Eu sou vaqueiro, sim, feliz com meu viver. Mas se pra ser assim, é assim que eu vou morrer. Eu sou vaqueiro, sim, feliz com meu viver. Mas se pra ser assim, é assim que eu vou morrer. Vaqueiro, sim, feliz com meu viver. Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer. Eu sou vaqueiro, sim, feliz com meu viver. Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer. Sou sertanejo, nordestino, sonhador. Trago o valor da cultura do gibão. Na vaquejada, boto quente no forró. Pego touro, dou um nó, espero bola na mão. O meu cavalo é veloz e derrubador. Se destacou nas corridas de Mourão. Quem monta nele sabe que tá bem montado. É o estouro do gado, geneta de campeão. Eu sou vaqueiro, sim, feliz com meu viver. Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer. Eu sou vaqueiro, sim, feliz com meu viver. Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer. Por onde corro, levo Deus no coração. Afundo a mão e não existe boi pesado. Sou consciente que ele escuta a minha prece. Todo mundo me conhece, sou o carcará do gado. Todo domingo bato com touro no chão. Toda segunda acaba o casamento meu. Recebo o prêmio de um locutor da voz rouca. E uma vida é muito pouca pra quem vive como eu. Eu sou vaqueiro, sim, feliz com meu viver. Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer. Eu sou vaqueiro, sim, feliz com meu viver. Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer. Forró da RJ. Sete horas e 15 minutos. E eu quero mandar um abraço todo especial aí pra Josué no tabuleiro, seu Zé Taioba. Olha que o São João tá chegando, viu? E sexta-feira que vem eu vou trazer o meu amigo Riquelme aqui no Forró da RJ, viu? De 15 em 15 dias eu vou trazer um artista pra tocar pandeiros, zabumba, triângulo. Aí eu digo, eu lembrei do meu amigo Valtinho da... Valtinho do canal. Eu vou fazer uma banda que é pra tocar forró. Quero que todos saibam que não tem nada melhor. Pois é, gente, sexta-feira, meu amigo Riquelme, aquele abraço aí pros pais de Riquelme, meus vizinhos lá do Alagadiço, viu? Dona Angélica na Massaroca, Patinho de Corujão, Big Boy. É nosso querido Big Boy. Saudade Big Boy, né? Rapaz, vem Big Boy aqui na mente agora. Viu, meu querido Ivanzinho? Mandando alô agora, do nada vem Big Boy, que hoje descansa com o pai, né? É, que Deus possa confortar sempre a família do nosso querido Big Boy. É, também me vem na mente, sabe quem mais, Ivanzinho? Moisés, chá de bordo. Nosso querido Moisés também, que hoje descansa com o pai. Nossa Senhora. Mas eu quero mandar também um beijo aí pra nossa querida Madonna. Um beijo pra Cíntia e sua mãe. Não posso também deixar de mandar um beijo aí pra prima Valda. Cidinho da Jurema. Cidinho tá virado aí no bode de Horácio, viu? Só cozinhando, viu? Meu querido Guilherme, um beijo todo especial pra você, Guilherme. Guilherme, a gente saúde. Mandou um áudio aqui. Vamos ouvir aqui o áudio do nosso querido Gui. Marinalva manda meu alô aí pra Constantina, aí na Maringá. Seu ouvinte direto aí da rádio, viu? Tá esperando o dinheiro dele pra comprar o celular pra ele participar também. Seu Constantino. Ô, meu amigo Constantino. Um beijo, seu Constantino. Como é que tá as namoradas, seu Constantino? Ai, sei não, viu? Seu Constantino tem namorada, viu? Quero também mandar um beijo todo especial, sabe pra quê? Pra minha amiga Carla Nunes. Ô, Carla, como é que tá os doces aí de Juremal, hein? É, tô precisando de um doce aí, do encomenda, fazer encomenda. Mas é aquela encomenda no 0800, porque eu tava ali com a turma ali, os meninos do regional, meu amigo Bodó, meu amigo Francisco, meu amigo Fábio, meu amigo Flávio, que nossa querida Saia Martins não escute. Aí eles estavam falando, ah, que o melhor doce é o de Afrânios, rapaz, não vamos discutir não, que o melhor doce é o de Juremal. Aí eu só vou falar com Carla Nunes, pra Carla Nunes fazer esse... atender nosso pedido, vou falar com meu amigo Xaveco para trazer um doce de Juremal para o pessoal experimentar e ver que doce bom. Mas também eu lembrei de seu Ademir, né? Seu Ademir também traz um doce bom demais para mim. Um doce que vem lá das bandas de Bonfim. Seu Ademir traz um doce de banana e não doce aquele doce não, viu? Um doce gostoso e se comer, que você quer comer logo é a barra, viu? Que eu sou amundiçada. Né, seu Ademir? Aí, seu Ademir estava esperando o cabo aqui do banco trazer o doce, viu? Meu querido Josafá lá de Sobradinho, um beijo pra você, Josafá. Olha, gente, quero falar do Nove Misturas, viu? Azia, má digestão, gastrite, reumatismo, artrite, artrose, gordura no fígado, enxaqueca, você combate com Nove Misturas, viu? Avenida Adolfo Viana, no centro de Juazeiro, ao lado do Banco Itaú. O WhatsApp é o 749-8838-09, 8838-8911. Esse é o WhatsApp aí do Baratão dos Naturais, onde você vai adquirir seu Nove Misturas. E você também vai fazer o seu vídeo e mandar aí para o Baratão dos Naturais, falando aí em que o Nove Misturas tem te auxiliado. 749-9191-4589. Esse é o WhatsApp aí que você vai fazer o seu vídeo e mandar aí pro Baratão dos Naturais. Concorre a um Nove Misturas e ainda um prêmio aqui do Forró da RJ. O melhor vídeo selecionado pelo Baratão dos Naturais vai ser o contemplado também aqui do Forró da RJ. E ainda vai receber a visita de Carlos Barreto, viu? Dona Marinalva, um beijo pra senhora, rainha Aparecida, beijo também, viu? Se tem ouvinte, alô, boa tarde! Boa tarde, queridinha do Vale! Boa tarde, dona Diva, como é que tá tu, menina? Eu tô aqui vivendo, agradecendo a Deus mais um dia, queridinha do Vale, Marinalva Rodrigues. A senhora tá igual a carne da pá, nem ruim nem má. É, nem minha avó dizia, tô igual a carne da pá, nem bem nem má. Ô, dona Diva, me ofereceram um pacumã essa semana, é pacumã, né, que chama, né? Me ofereceram um peixe, meu amigo José Carlos, lá do Angari. Aí eu disse, Zé Carlos, não, eu não como peixe de couro, não. É, ó, além de você ganhar, tô exigindo. Tá? Aí quando as coisas não chegam na minha porta, aí eu não acho ruim, né? Aí... Meu pai gostava muito desse peixe pacamão, meu pai gostava. Era tanto que ele gostava que o povo chamava ele de pacamão, os cunhados dele. E era? Rapaz, eu não consegui gostar de peixe de couro. Eu tirei pelo surubim que eu comi uma vez, eu não gostei não, viu? Ele tirava o couro todinho. Oxa, rapaz, eu não gostei não, viu? Foi amigo... uma faquinha bem amolada, ele tirava o couro todinho, com zarração o couro. Não consegui gostar de peixe de couro não, viu? Eu também não gosto não. Mas eu digo logo, guarda padrão, se tu dividir aquele peixe no meio, pra nós dois, tu já traz também sem escama, viu? Porque eu não gosto de descamar não. Se a gente estiver num local que só tem aquilo ali pra gente comer, a gente não vai ficar com fome, tem que comer, mas se tiver outro peixe, a gente não come surubim, pacomão, mandim. É verdade. Minha mãe gostava de mandim, viu? Minha mãe gostava de mandim. Eu tenho um amigo chamado George. Hoje ele é aposentado da usina. Meu amigo Marcelo Rosa, Guilherme, conhece, viu? Aí quando eles ligavam as turbinas, que iam fazer a limpeza das turbinas da, da, da usina hidrelétrica de Sobradinho, tava lá um monte de mandinho. Aí meu amigo George pegava os mandinhos, levava um saco de mandinho pra minha mãe. Ela dava pra Deus o mundo e Raimundo, viu, esses mandinhos, viu? Eu disse, não, mãe, eu não gosto dele. Levava pra mim e eu saía dando esses mandinhos pro pessoal, pros meus vizinhos. Meu amigo Sapão, ó, tu é de couro, mas eu gosto de tu, viu? Porque sapo é de couro, né, ô, meu Marinalva, amigo? Oi. Eu quero saber, cadê o nosso amigo Brandão com os peixes? Rapaz, ele tá ouvindo eu falando que não gosta de peixe de couro, mas os carinhos não tá escape não, viu? Será se sai essa... Ô, Brandão, bota o de jejum de Dona Diva aí no saco. Bota o de jejum aí dentro da cesta e leve lá, rapaz. Desde o dia que ele prometeu esses peixes que eu nunca mais ouvi ele passar por aqui. É a rainha... A rainha Aparecida Rabelo disse que ele tá escondido. Ai, papai, o bambu vai gemer. Eu tô achando que a Aparecida fez foi pegar esses peixes. Eu acho, eu tô achando, viu? Que Brandão errou a casa, deixou esse saco de peixe lá na casa de Aparecida e ela não repartiu com nós. Pois é, viu? Ela fez igualzinho a música do Luiz Gonzaga. É um pra eu, outro pra tu, outro pra eu, outro pois ela, pra ela eu. Ela fez só assim, Manava. Só pra eu, pra eu, pra eu. Pois é, e pros outros nada. Dona Diva. Não nada com nós. Pois é, e Vadim disse que vai falar com meu padrinho Patrício, fazer uma reza forte pra meu padrinho Patrício, que botaram foi os olhos pro churi. Que antigamente ele ganhava o de jejum e esse ano tá difícil, viu? Eu tava ali conversando com uma senhora ali, aí ela tava dizendo que ia mandar uma festa básica pra Vadinho, que ficou ouvindo no programa de manhã com Paulinho César, na Alvorada, e à tarde com Marinalva, o Vadinho pedindo, aí ela disse, ô, dona, disse só eu mandando uma festa básica pra ser o Vadinho de Corujão. Diga ela que deixa aqui na rádio, que eu dou um jeito de chegar até lá. Será assim, vai, Ivanzinha, essa cesta básica? Vai não! É igual os presentes que ele ganhava na campanha do saudoso Jean Rico. Era bujãozinho de plástico, era fogãozinho de plástico. Aí Vadinho chegaria na carreira e já dizia, ai, Vadinho, você ganhou um bujão. Chegava lá, era um bujãozinho de plástico, era... ganhou uma bicicleta, o Vadinho chegou lá todo equipado, de capacete, de luva, de tudo que tinha direito. Chegou lá, era um pneuzinho da bicicleta, daquelas pequenininhas de plástico. E eu não tenho essa bicicleta lá em casa, fica quieta, que eu tô... Diz que o cabra quase que quebrava Jean na portaria dessa rádio, uma bicicleta azul, viu? Que cabe na palma da minha mão. Diz que o caba chegou aqui. Se foi Vadinho, se o caba chegou aqui todo empolgado atrás dessa bicicleta, já ia sair com uma bicicleta feita de como é o nome? De... aqueles macarrão de fazer. De macarrão, daquela dali. Aqui, ó, seu prêmio. Diz que o povo ficava virado no cu. Aqueles macarrão de com brincadeira. Dona Diva, manda seu alô. Aí, Manau, ele pegou, deu troco a ele. Ele foi lá pra Juazeiro do Norte, trouxe uma rapadura daquela escura, dura, dura, que nem marreta quebrava. Foi nada, deve ter durado... Já deu essa rapadura, a Raquelzinha levou, botou no pilão. Ave Maria, não quebrou nem a pau. Deve ter quebrado o pilão. Quebrou o pilão, a mão, mas não quebrou a rapadura. Ei, tu deve estar tentando quebrar essa rapadura pra fazer paçoca até hoje. Pois é, o alô vai aí pra você, pra Ivanzinho, pra Nadinha, pra Lu, pra Mazé, Marilene Silva, pra Joyce, pra Cidinho lá em Juremal, que só fica fazendo as comidas e não manda pra nós. Mariota, Lúcia Encarnaíba, Bela Nis, Prima Valde, Ivete, Raquelzinha e toda a torcida do Flamengo e do Vasco também, Vazinho. Aquele abraço. Aquele tchau, abraço, Marinal. Olha, meu querido Cidinho da Jurema fez uma ricota com espinafre. Oi, Vazinho, procura aí, eu lembrei agora. Cirano, Cirina, Alegria do muito gordo, viu? Aí Cidinho fica postando comida. Aí a pessoa fica virada nos botes de Horácio, tentando fazer regime, fazer dieta, fazer os cambal de asa. E Cidinho, o povo fica mandando comida, foto de comida. Como é que a pessoa emagrece? Já engorda só olhando aqui os retratos que o povo manda. Agora falar em mandar, nunca mais chegou aqui aquela macaxeira de seu Jademilson. Nunca. E o bode do meu querido Adriano do Jaburu? Eu sou Adriano, meu filho. Quando tiver nessas estradas aí que achar um bode aí, preste socorro, meu filho. Preste socorro e deixa aqui. Mas aí Adriano sumiu. Adriano do Jaburu sumiu. Me convidou pra gente ir lá no Jaburu fazer um serviço desse e nada, viu? Adriano, um beijo pra você, viu, meu querido? Pessoal, conta a história, viu? Prestando socorro os animais nas estradas, viu? Ramo de música, Ivanzinho. Cirano Cirino, a gente volta já, 17 horas 28 minutos. Alegria do gordo não é correr, não é jogar bola. Eu vou dizer, alegria do gordo é quando senta pra comer. Alegria do gordo não é correr, não é jogar bola. Eu vou dizer, alegria do gordo é quando senta pra comer. Carne só se for assada, cozida, feita ao molho, com tempero ou mal passada. Suco, quatro jarra calculada, três travessas bem cheias. Joga bola, eu vou dizer, alegria do gordo é quando senta pra comer. Alegria do gordo não é correr, não é jogar bola. Eu vou dizer, alegria do gordo é quando senta pra comer. Uns 14 sanduíches, 5 bolos, 5 queijos, é o desejo do gordo, pode crer. Pra sobremesa, 4 três pudim. Alegria do gordinho é quando senta pra comer. Alegria do gordo não é correr, não é jogar bola. Eu vou dizer, alegria do gordo é quando senta pra comer. Alegria do gordo não é correr, não é jogar bola. Eu vou dizer, alegria do gordo é quando senta pra comer. Alegria do gordo não é correr, não é jogar bola. Eu vou dizer, alegria do gordo é quando senta pra comer. Mas como eu amo essa minha cidade. Forró RJ. Em todo lugar. Rádio Juazeiro. No coração do ouvinte. Acarajé da Irmã Neide, na Orla de Juazeiro. Temos várias opções maravilhosas de acarajé e abará. Desde o tradicional até os mais completos com camarão, bacalhau e a novidade, o recheio de cari. Delicioso. Acarajé da Irmã Neide, na Orla de Juazeiro. Prontos para te atender. Mas se não quiser sair de casa, é só pedir pelo Pede Aí, iFood e WhatsApp, que entregamos o seu acarajé quentinho. 749-9161-3779. Seja no prato, no saquinho ou na barca, venha saborear o acarajé da Irmã Neide. Limp Saúde, uma nova empresa do Vale do São Francisco, que veio para agregar na sua saúde, com lavagem a seco e higienização de estofados, tipo cama, colchões, sofás, poltronas, cadeiras, urso de pelúcia, entre outros. Lavagem a seco de carro, tipo banco, carpete e teto. Telefone para contato e WhatsApp 74 988 70 2101. Fale com Adriano Silva. Limp Saúde. Limpeza e saúde andam juntos. Limp Saúde. Agradece a preferência. Atenção, que são os últimos dias. Últimos dias para você concorrer ao Pix de 100 mil reais no aniversário G Barbosa. Baixe ou atualize o app e dê o aceite na promoção. A cada 20 reais em compras contendo um produto participante, você ganha números da sorte. Clientes cartão G Barbosa tem chances em dobro. E pagando com PicPay, Pix ou carteira digital, você também dobra suas chances. Saiba mais em aniversariogbarbosa.com.br e corra, que são os últimos dias. A Rádio Juazeiro está com um novo aplicativo. Baixe agora mesmo e acompanhe a melhor programação do São Francisco para ouvir online no Android e iOS. Nada melhor que acompanhar as informações e a boa música em sua rádio preferida. Rádio Juazeiro AM Stereo. Baixe no Google Play e Play Store do seu celular e comece a ouvir a Rádio Juazeiro em som digital agora mesmo. É hora de dar play, relaxar, se animar, se distrair ou até se concentrar nas melhores informações. Rádio Juazeiro, você em primeiro lugar sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. Atenção! Vem aí o Dia D do Mercadinho Econômico. Um dia inteiro de ofertas imperdíveis. É o Dia D. Não perca, hein? É nesta sexta-feira, dia 31 de março. Mercadinho Econômico, pra você e sua família. Se você vai construir ou vai reformar, o lugar de confiança eu vou te falar. JF Materiais de Construção, tem tudo do básico ao acabamento, com você em todos os momentos. Tudo que você precisa a gente tem na mão. JF Materiais de Construção, Rua Bela Vista, 97, bairro Tabuleiro. Telefone 98825-7791. Imperial Cosmético, aqui você encontra tudo para o seu salão de beleza. Temos os melhores produtos e marcas de cosméticos, móveis para salão, secadores, pranchas e escovas profissionais. Imperial Cosmético, temos o melhor atendimento do Vale do São Francisco. Aceitamos todos os tipos de cartões de crédito. Rua Oscar Ribeiro, número 160, fone 3613-6554, Calçadão Conselheiro Saraiva, 3611-5908, Praça Doutor José Inácio da Silva, fone 3611-5041. Sua beleza tem nome e endereço. Imperial Cosmético. O Bolsa Família voltou para ver as famílias brasileiras com comida no prato e esperança. Serão R$600 por família, mais R$150 para cada criança de 0 a 6 anos e mais R$50 para cada criança entre 7 e 18 anos e gestantes. Acesse mds.gov.br e saiba mais. Novo Bolsa Família, de volta para reconstruir um Brasil com mais igualdade. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Audiência se faz com profissionalismo, credibilidade e competência. A Rádio Juazeiro agradece a sua audiência. Forró da RJ. Yeah, eu tô chegando, preparar seu coração. Marinalva Rodrigues, a queridinha do vale. Exatamente 17 horas e 37 minutos e eu quero lembrar você da P&A. Pensou produtos de limpeza e tratamento para piscina? Pensou P&A. produtos de limpeza para tratamento do lar e tratamento de piscina. Estamos localizados na Praça Pedro Pereira Primo, 187, no centro de Juazeiro, em frente ao terminal de ônibus. E no Distrito Industrial, na quadra QIB, lote 3, no Galpão 4, próximo à antiga Compare. Vendas no atacado e no varejo com condições especiais para a sua empresa. 3613 5539 ou 3612 5022. Salão para piso, desinfetante, detergente, cloro para piscina. Pensou produtos de limpeza? Pensou P&A. Praça Pedro Pereira Primo, 189, em frente, 187, em frente ao terminal de ônibus. Eu quero lembrar você do Atacadão dos Pisos, gente. O Atacadão dos Pisos com grandes promoções, com muitas novidades para você, cliente amigo. Então dá aquela passadinha lá no Atacadão dos Pisos. Vamos conferir as novidades do Atacadão dos Pisos para você que está aí do outro lado. Se você quer economizar de verdade, venha para o Atacadão dos Pisos. Confira. Piso Incenor retificado a partir de R$20,99. Piso e revestimento Arielle a partir de R$26,99. Forro PVC, R$26,99 o metro. Porcelanato Atacadão a partir de R$29,99. Porcelanato Tecnogrés a partir de R$32,99. Porcela Max Rocha Forte, Pedra Gigante, R$69,99. Toda linha de tintas e Kine em oferta. Da linha de luminárias e lustres até 30% de desconto. Temos pisos em ponta de estoque em até 50%. Venha nos visitar. Atacadão dos Pisos. Vende mais barato, vende muito mais. Ao lado da fábrica da Nestlé, no bairro Jardim São Paulo, Juazeiro, Bahia. Então passa lá no Atacadão dos Pisos. E eu quero mandar um cheiro aí pra toda a turma aí do Baratão dos Naturais. Meu querido Mahatma Gandhi, aquele beijo pra você, vendendo aí o melhor combatente aí de azia, má digestão, gastrite, refluxo, reumatismo, artrite, artrose, gordura no fígado, enxaqueca. O Nove Misturas tem um chia amarelo, unha de gato, salsa parrilha, alcachofra, pau tenente, combatendo aí vários problemas de saúde. Aí é o Nove Misturas, na Avenida Adolfo Viana, número 37, ao lado do Banco Itaú. 749-88-38-8911. Esse é o WhatsApp aí do Baratão dos Naturais. Dona Marlene do Ponte do Pastel, um beijo pra senhora, viu? Rua Nossa Senhora das Candeias, no Jardim Flórida. Esse é o endereço aí do Ponte do Pastel, o melhor ponte de Juazeiro pra você se deliciar comendo o melhor pastel, vários sabores aí de pastel, lá no ponte de Dona Marlene, no ponte do pastel. Meu querido Dada mandou um áudiozinho, gente, bora ouvir. Boa tarde, Marinava, boa tarde, ouvinte do Forró da RJ, aqui é Dada. Tô aqui ligado no Forró da RJ, Marinava, sentado aqui na porta, aqui escutando o programa. Pedi a você aí, a você mais Ivanzinho aí, a música de Boato Ribeirinho, viu? Com Tagino Gondinho e Elba Ramalho, se você puder botar aí, vou ficar muito grato, viu? Um abraço pra você, Marinaldo, que é Deda, viu? Bota aí pra gente ouvir aqui o Palmado pelas lojas que der, viu? Um abraço. Cadê seu Vadinho, mas seu Juvenço, Marinalva? Um abraço. Seu Juvenço tá. Seu Juvenço esses dias deu uma sumida. Fiquei sabendo que ele tava tentando arrumar um emprego na eólica, viu? Na eólica lá de Centro Sé, tá na mineração, tá fazendo uma correria lá em Centro Sé, viu? Beijo pra seu Juvencio, simbora Ted Love, bora do Boato Ribeirinho, Tagino Gondim, e a gente volta já já. Corre um boato na beira do rio, o velho Chico pode morrer, virar riacho e correr pro nada, viajando por temporada, quando a chuva do meu Deus dará chegar, quando a chuva do meu Deus dará chegar. já dizia Frei Luiz. De chique, chique, com chiquete, o rio pra nadar a correr. Com chiquete, o rio pra pescar e pra beber. Não deixe morrer, não deixe o rio morrer, senão que será de mim, que só tenho esse rio pra viver. Senão que será de mim, que só tenho esse rio pra viver. Que será de mim? Que será de José Serafim? Qual será o destino do menino que nasceu e cresceu aprendendo a pescar sumir? Que será de mim? Que será de José Serafim? Qual será o destino do menino que nasceu e cresceu aprendendo a pescar sumir? Se não morre o ribeirinho de fome, de sede, de sei lá o quê. Se não morre o ribeirinho de fome, de sede, de sei lá o quê. Que será? Que será de mim? Que será de José Serafim? Qual será o destino do menino que nasceu e cresceu aprendendo a pescar? Que será de mim? Que será de José? Qual será o destino do menino que nasceu e cresceu aprendendo a pescar? Morre o ribeirinho de fome, de sede, de sei lá o quê. Se não morre o ribeirinho de fome, de sede, de sei lá o quê. Se não morre o ribeirinho de fome, de sede, de sei lá o quê. Ótica Melo é a ótica que você pode confiar. Atenção, Curaçá e região. A Ótica Melo Curaçá avisa que estará atendendo nesta segunda, dia 3 de março, com a seguinte promoção. Compre um e leve dois. É isso mesmo. Você comprando seus óculos completos nesta semana, ganha um óculos de sol inteiramente grátis. Ótica Melo. Credibilidade, qualidade, melhor atendimento, prazos e preço justo. Você só encontra na melhor da região. Marque já sua consulta através do fone zap 749-9930. 8752, localizada em frente a Eletro Milênio, em Curaçá. Somos conveniados à Aerobrasil. Ótica Melo, porque ver bem é uma questão de ótica. Esse é o meu tchê, tchê, tchê. No caminhão do vaqueiro vamos se desmantelar. Aqui é 3 em 1, é caminhão, hotel e bar. Tem cama, banheiro, televisão e ar. Mulher de todo tipo e caçaça não vai faltar. Horas e 46 minutos, menino. Para cuidar, atacadão dos pisos. Olha, somente lá no Atacadão dos Pisos você vai encontrar os melhores pisos e porcelanatos da cidade. Avenida José Zacarias de Carvalho, na BR-407, no Jardim São Paulo. Esse é o endereço aí do Atacadão dos Pisos. Quero mandar um beijo aí para meu querido Mitu, aquele abraço tão especial. Não posso também deixar de abraçar meu querido Charles Zé Lourão. Um beijo, viu, filho aí do grande amigo João Sereno. Também um beijo aí pra banda MPA, Trio Granada, bem sintonizado. Meu querido amigo Alan Kleber, um beijo pra você, Alan. Também para o Samba do Vale, também. Eu que acompanho todos os artistas aí da região. Samuel Novaes, um abraço pra você, meu nobre. Essa semana eu vou trazer aqui meu querido Riquelme, um beijo. Também quero mandar um beijo todo especial pra Gervilso Duarte, grande sanfoneiro. Sérgio do Forró, um beijo pra tu, Gota Serena. Também quero mandar um beijo aí pro meu querido Jó do Acordeon, aquele abraço todo especial pra Jó. Beijo pra Tinho, os sanfoneiros aí do povão. Oi, Paulo da Manga também, aquele beijo. Raimundinho do Acordeon, meu querido também aqui é... Tem que ter um forró ali. É... Agora me deu um branco, viu? Flávio Baião, meu amigo Flávio Baião, lá no Espaço Flávio Baião também. Fui lá no Vanderlei do Nordeste, um beijo pra você, Vanderlei. Um abraço aí pra todos os sanfoneiros, todos os forrozeiros do Vale do São Francisco. Oi, Ivanzinho, eu vou ter que me despedir, viu? Já falei aqui do Nove Misturas, já falei do Atacadão dos Pisos, já falei da P&A, do Ponte do Pastel. Vou ter que me despedir, porque agora é hora de ir pra casa do pai, né? Então vou deixando aqui o meu abraço, meu carinho pra todos vocês e falando que esperar em Deus não é esperar muito, é esperar o melhor, e Deus tem o melhor pra cada um de nós. Um beijo no coração, tchauzinho e até amanhã. Nem se despediu de mim, nem se despediu de mim. Já chegou com tantas horas, bebeu água e foi-se embora. Nem se despediu de mim. Já chegou com tantas horas, bebeu água e foi-se embora. Nem se despediu de mim. Nem se despediu de mim. Nem se despediu de mim. Nem se despediu de mim. Já chegou com tantas horas, bebeu água e foi-se embora. Nem se despediu de mim. Já chegou com tantas horas, bebeu água e foi-se embora, nem se despediu de mim. Já sossega coração, esse amor renascerá. Vai se um dia mais vem outro, aí então quando ele voltar. Quebre o pote, a patinha, bote fogo na panelinha, que ele vai se declarar. Quebre o pote e a quartinha, bote fogo na camarinha, que ele vai se declarar. Ei, Silula, parece até um som. Nem se despediu de mim. Nem se despediu de mim. Nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora, nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora, nem se despediu de mim. Nem se despediu de mim. Nem se despediu de mim. Nem se despediu de mim. Nem se despediu. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora, nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora, nem se despediu de mim. Já sossega com oração, esse amor nascerá. Vai-se um dia mais vem outro, aí então quando ele voltar. Quebre o pote e a quartinha, bote fogo na camarinha, que ele vai se declarar. Quebre o pote e a quartinha, bote fogo na camarinha, pra ele se declarar. Nem se despediu de mim. Nem se despediu de mim. Nem se despediu de mim. Mas nem se despediu. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora. Nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora. Nem se despediu de mim. Nem se despediu de mim. Nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora. Nem se despediu de mim. Já chegou.

arrogância me acompanhar. Até o meu cavalo eu perdi no jogo, depois minha arrogância me acompanhar. Veja meus amigos com destino à fronta, um dia uma carona com ele eu peguei. Ele me falou de toda a sua vida, foi logo eu lembrei o vídeo que eu deixei. Ele me falou de toda a sua vida, foi logo eu lembrei o vídeo que eu deixei. Virou advogado, rico, fazendeiro. Eu disse, eu sou vaqueiro, emprego ele me deu. Hoje eu tô morando na sua fazenda, mas nunca lhe falei que era filho meu. Hoje eu tô morando na sua fazenda, mas nunca lhe falei que era filho meu. Me deito na rede a cala da noite, no silêncio eu choro todos quanto meu. A lembrar do filho que eu desprezei, sem me conhecer emprego ele me deu. A lembrar do filho que eu desprezei, sem me conhecer emprego ele me deu. Cachaças e mulher era noite e dia, baralhos e aposta me deixou sem nada. Até o meu cavalo eu perdi no jogo, depois minha arrogância me acompanhar. Até o meu cavalo eu perdi no jogo, depois minha arrogância me acompanhar. Veja meus amigos com destino à pronta, um dia uma carona com ele eu peguei. Ele me falou de toda a sua vida, foi logo eu lembrei o filho que eu deixei. Ele me falou de toda a sua vida, foi logo eu lembrei o filho que eu deixei. Subir poeira botando gado no chão. Mamãe, eu vou correr na vaquejada. Não vou selar meu cavalo, nem vou usar o gibão. Nem para peito, luva, chapéu, nem perneira. Vou fazer subir poeira botando gado no chão. Sou fazendeiro, rico, bonito e formado, mas estou apaixonado pela filha do feitor. Ela mandou eu topar essa parada na festa da vaquejada pra ganhar o seu amor. Vou correr na vaquejada, não vou selar meu cavalo, nem vou usar o gibão. Nem para peito, luva, chapéu, nem perneira. Vou fazer subir poeira botando gado no chão. Mamãe, eu vou correr na vaquejada, não vou selar meu cavalo, nem vou usar o gibão. Nem para peito, luva, chapéu, nem perneira. Vou fazer CYH459, Rádio Juazeiro AM Estéreo, sua estação primeira de rádio. 10 kW de potência, imparcialidade e transparência nos fatos. Mais de meio século de verdade. Música, prestação de serviço, notícia e esporte. O rádio que vence distância, integra o Nordeste, Juazeiro, Bahia, Brasil. Em Juazeiro, 18 horas. See. Comentários, reportagens, entrevistas e a ligação direta com você, torcedor, que faz o show de audiência. O esporte aqui é mais dinâmico e atualizado. Atualizado. Está no ar. No mundo do esporte. Marilene Silva, a musa do esporte da Bahia. Terça-feira, 28 de março do ano 2023. Muito boa noite, torcedor. Muito boa noite, torcedor. Estamos chegando para mais um programa no Mundo do Esporte aqui na nossa M1190. Chegando e abraço para você que está conosco em Juazeiro, Petrolina, região, nas ilhas, chácaras, fazendas, roças, povoados. Onde quer que você esteja, meu amigo, onde quer que você esteja, minha amiga, sintonizado ou sintonizada através do rádio, da internet, pelo Brasil, pelo mundo. Obrigada pelo carinho, pela audiência e pela preferência. Conosco nesta noite ali nos trabalhos operacionais de áudio, ele, o torcedor vascaíno. Vai, Cadilão. É isso aí. E aqui com vocês na produção, apresentação e coordenação do programa No Mundo do Esporte. Flamengo! Marilene Silva, a musa do esporte da Bahia. Prontinhos, juntinhos, apostos, torcedor, para mais um programa No Mundo do Esporte aqui. Para você, por você e com você. Quem anda a cavalo não folheia a revista, mas ouve rádio. Quem tá dirigindo não acessa a internet, mas ouve rádio. Quem tá lá no sítio cuidando da lavoura não lê jornal, mas ouve o rádio. Para ouvir não é preciso parar o que está fazendo. O rádio atinge a todos a qualquer momento e em qualquer lugar. Anuncie no rádio. Sua empresa ganha asas nas ondas sonoras. Seus produtos chegam mais longe. Direcione sua propaganda ao rádio e veja a diferença. Uma campanha. Rádio Juazeiro. Rádio Juazeiro. 1190M. Aqui tem credibilidade. Você vai ouvir agora os destaques do dia, com as manchetes que serão transformadas em notícia no decorrer desta resenha. Se ligue com a gente! Vamos então, torcedor! Chegando com os primeiros destaques de hoje aqui para vocês, no programa No Mundo do Esporte, trazendo os primeiros destaques do GE.com. Vamos lá então, com os primeiros destaques de hoje. Olha, Van Bélgica vence a Alemanha e quebra tabu de quase 70 anos. Comembol divulga a tabela completa. Data e horário dos jogos dos brasileiros já estão aí. Tabela da Sul-Americana também é divulgada. Qual time brasileiro pegou o grupo mais difícil na Libertadores? Será qual foi? Palmeiras avança para contratar Arthur do Bragantino. Palmeiras anuncia a contratação de Richard Rios. Abel tem papo com joia da base e espera a volta de dois titulares. São os primeiros destaques de hoje aqui para você, torcedor, e também para você, torcedora. Vamos mais. Criptomoedas. Pedras no caminho. Scarpa bloqueia malote no qual estariam pedras preciosas de 2 bilhões de reais. Empresa acusada de golpe dizia ter quantia bilionária em Alexandritas como garantia, mas apresentou nota fiscal em que gastou só 6 mil nelas. Complicado, né? Esse caso dessas criptomoedas aí, onde o jogador Scarpa, né, do Palmeiras, pelo menos a priori, pelo menos pelas informações, dizendo que ele pode ter perdido aí quase 6 milhões de reais. Eu acho que ele vai recuperar, perdeu. Olha, no Internacional, em relação aqui ao Internacional, mãe disse à polícia que ficou apavorada ao ver a filha em confusão no Beira-Rio pela televisão. Olha, Ministério Público do Rio Grande do Sul pede medida de proteção para criança. Homem que invadiu o gramado com filha depõe na polícia. Presidente do Inter banca mano e avalia punição a jogadores. Manipulação na Série B. Também se confirma a rescisão de contrato com o Josef. Jogador é réu por suposta participação no esquema de apostas esportivas. Aí, agora vai acabar a carreira. E aí, o que é que vai acontecer? Já pensou? Neymar tem perfil no Twitter hackeado. Irmã do atacante também é alvo de ataques com mensagem. Te amo, Bruna Marquezine. Meu Deus. Vamos, chegando. Nas duas competições, primeiros rivais são os estaduais. Ainda a Copa Sul-Americana também aqui, daqui a pouquinho a gente vai ver aqui como ficaram os grupos após o sorteio. No futebol internacional, Tuchel pede e Bayern de Munique tenta contratar monte do Chelsea. Olha aí, novo técnico da equipe alemã quer meio atacante inglês que tem contrato com o time londrino até 2024 e não descarta uma transferência. Vamos mais por aqui. Novas fotos da camisa do Atlético Mineiro vazam e mostram detalhes em frente e verso. Empresário pede penhora de cotas da Arena MRV na Justiça. Galo tende a ter 8 mil lugares no jogo de ida na final da Independência. Executivo do Atlético brinca com o diretor do Galo. Favoritos. Vamos. São Paulo vai encarar Tigre na Sul-Americana sem Caleri e Diego Costa. Tigre publica foto do Morumbi e reacende rivalidade de 2012 com São Paulo. São Paulo renova com meio do sub-20 e põe multa de 280 milhões. Tricolor investiu 80 milhões em reforços no ano passado. Federação Estadual do Rio de Janeiro define os árbitros das finais do Carioca entre Flamengo e Fluminense. Partidas decisivas do estadual serão disputadas nos dias 1º e 9 de abril. Olha a seleção italiana, observa os sul-americanos e tem Galopo do São Paulo no radar. Salah marca e Egito vence mais uma com Rui Vitória. Sócios do Fluminense relatam problemas ao fazer check-in para a final do Carioca. Dirigente do River, Francescoli, lamenta a altitude, grupo normal. Fluminense encara líderes do argentino, peruano e boliviano. Olha do Cruzeiro ao Valladolid. Primeiro a transitar entre times e Ronaldo estreia na Espanha. São os primeiros destaques de hoje aqui do GF.com que a gente está trazendo aqui para você, torcedor, e também para você, torcedora. Você está ligado, você também está ligado com a gente aqui nesta terça-feira, hoje dia 28 de março do ano 2023. Estamos aí apenas 3 dias para terminar o terceiro mês do ano e chegar ao mês 4, que é o mês de abril, mês de aniversário de Marilene Silva, se Deus quiser. Vamos, tem mais por aqui ainda. De importante, alguma coisa no GE.com, isso aqui já foi, esse aqui também já foi. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente passar então, para chegarmos aí com o Bahia Notícias Esporte. Olha, dirigente do River, Francescoli, lamenta a altitude em relação a esses jogos da Libertadores e também, né, claro, aí da Sul-Americana. Pesolano descarta México que recebe contatos do Brasil. Cruzeiro aponta falha em obras na Toca. Em casa, Botafogo planeja fazer estreia em casa na Copa Sul-Americana no estádio Nilton Santos. Com obra para instalação de grama sintética na reta final e até shows no local, diretoria vê o mês de abril como marco para retorno de jogos. Santa Cruz e Ibe já teve hat-trick de rival de Costa Luiz comparado ao gol do Penta. Em 1991, o craque pernambucano participou de gol semelhante ao que fechou a vitória brasileira na final da Copa de 2002. Olha aí, chefe da Bar quer criar equipe com 50% de mulheres na Fórmula 1. Hamilton lembra descrença e ida para a Mercedes. RBR revela que time rival tentou afastar seus patrocinadores. Corinthians vê estreia na Libertadores como chance para abrir negociação com Bruno Mendes. Corinthians quer subir na Copa com vitórias na Libertadores. Corinthians será ex-equipe de falso potência do Equador e estreante. Olha, Gabigol vai a campo e Flamengo inicia treinamento na semana da final do Carioca. Arrascaeta não. Flamengo revê clube argentino que tem guerreiro. Analisa o sorteio da Libertadores. Flamengo não pode reclamar, é o que ele diz. Luana do Corinthians é convocada para defender a seleção brasileira na finalíssima feminina. Meio campista do Corinthians substitui companheiro de equipe Duda Sampaio, cortada por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda. Olha, Independiente del Valle anuncia Marcelo Moreno para a disputa da Libertadores. Atual campeão da Sul-Americana e da Recopa compõe o grupo do Corinthians e se reforça. Muita coisa boa aí, viu? A gente passou aqui do GE.com. Agora vamos então trazer para vocês destaque do Bahia Notícias Esportes. Vamos lá. O que é que o Bahia Esporte faz aqui pra gente? Vamos aqui. Chegando. Bahia negocia empréstimo de Douglas Borel para a Chapecoense. Vitória apresentará novo plano de sócios nesta quinta-feira, dia 30 de março. Tem mais ainda aqui. Olha, Diego Fumaça promete raça no Vitória e explica características. Ele diz marcação forte e primeiro combate. Pois é, apresentaram oficialmente hoje o volante Diego Fumaça, prometeu se entregar em campo aí pelo time do Vitória, que vai disputar esse ano a Série B do Brasileirão. Renato Gaúcho lamenta a saída de Cassiano para o Bahia. Perdemos um excelente jogador, é o que ele diz. Técnico Renato Porto Lapa do Grêmio lamentou a saída de Cassiano para o Bahia. O jogador chega a Salvador hoje para assinar contrato aí com o Tricolor de Aço. Tomara que seja bom mesmo, né? Tomara, porque o Bahia, sei lá, tá uma brincadeira mesmo. Zanetti confia em pódio olímpico na despedida e lamenta não ter substituto. A medalha de prata dos Jogos do Rio ainda brilhava como nova quando Arthur Zanetti revelou planos de se aposentar em 2020, depois das Olimpíadas de Tóquio. Quando o torneio chegou e a pandemia, também o ginasta viu que poderia perder a carreira, que agora está irremediavelmente perto do fim. Ele quer se despedir com uma terceira medalha olímpica em Paris, quando terá 34 anos. E mais ainda por aqui, alguma coisa especial no Bahia Notícias Esportes, vamos ver. De olho na Libertadores, Independiente del Valle anuncia a contratação do atacante Marcelo Moreno. Ele inclusive já jogou também no Vitória, já jogou também no Cruzeiro, né, o Marcelo Moreno. Apesar da guerra na Ucrânia, presidente do COB apoia a participação de atletas da Rússia e Belarus em Paris 2024. Olha, a minha seleção Fluminense diz Fernando Diniz sobre a possibilidade de assumir a seleção brasileira. Ingressos à venda para a decisão do Campeonato Baiano entre Bahia e Jacuipense. E aí já começou, né, a venda dos ingressos. Já estão sendo vendidos. Não, a partir de amanhã, viu? A partir de amanhã, a Fonte Nova abrindo lá seus portões para a venda de ingressos. Preço varia, sabe de quanto? De 15 a 200 reais. Lembrando que esse jogo, o primeiro jogo, né, lá na cidade de Nelson Jacuípe, foi empate 1-1. Então, quem ganhar no próximo domingo, 1-0, né, é campeão baiano. Se der novo empate, penalidades máximas. Vamos agora ver o que o nosso querido Carlos Humberto traz pra gente também aqui no programa No Mundo do Esporte. Nosso querido Carlos Humberto aí da agência CH. Ele traz jogos de hoje, traz jogos de ontem, para jogos da semana, futebol aí pelo Brasil, pelo mundo, esporte amador, futebol profissional de uma maneira em geral. Carlão traz aqui pra gente sempre. Como por exemplo aqui, Copa do Brasil, terceira fase conclui com 32 clubes já está definida. Ô, saudável, já gerente nessa época. CBF divulga data e horários das semifinais da Copa do Nordeste. Resultados dos jogos de ontem, jogos programados para hoje. Clubes começam a finalizar cedo para a Série B do Baianão, né, segunda divisão. Entre elas aí, entre as equipes aí, está o time do Juazeiro Social Clube. Pois é, torcedor, pois é, torcedora. É, Sociedade Esportiva Juazeirense, Juazeiro Social Clube continuam trabalhando firme e forte, visando seus próximos jogos. Dia 1º e também dia 2, final de semana, jogando dois fora de casa pelo Campeonato Baiano Sub-20. Dois jogos fora de casa. Um joga em Salvador e outro joga em Feira de Santana. Vamos ver agora o que é que nosso querido Bruno que é assessor de imprensa do Juazeirense também, do Petrolina, ver o que ele traz aqui pra gente sobre o time do Petrolina. Vamos lá então. Petrolina, o que é que tem aqui pra gente? Olha aí. Fera Sertaneja lança ingresso virtual para jogo contra o Náutico. Tá, porque você saberá detalhes aí sobre essa manchete. Agora, meu amigo Gilmar Vitor Guimarães, vamos ver o que você trouxe aqui pra gente hoje, Gilmar Vitor Guimarães, o homem da destaque embalagens. Por exemplo, turbilhão feminino, Corinthians líder. Olha aí, Corinthians líder aí do Campeonato Brasileiro Feminino. Olha, sorteio da Libertadores foi Flamengo contra o Goiás. Palmeiras Altitude, Fluminense Grupo, Rio Feito, e aí, tudo aí mais detalhes daqui a pouquinho sobre o sorteio aí da Libertadores da América. Notícia aqui pelo meu amigo. Vou fazer aqui rapidinho aqui um resuminho, né? Sobre esse destaque aqui que meu amigo Gilmar Vitor Guimarães trouxe pra gente. Fim do mistério, a Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, sorteou ontem os grupos da Conmebol 2023. O evento foi realizado em Lucro, Paraguai, e teve transmissão ao vivo pela ESPN. Olha, atual campeão Flamengo foi automaticamente colocado no grupo A e terá em seu caminho rápido e da Argentina ao Boys do Rubro Negro no torneio continental de 2020. Na época, o time argentino eliminou o Carioca nos pênaltis na quarta de final. Os estreantes da Alca, do Equador e no Blanco do Chile completam a chave. Então, o Palmeiras está no grupo C ao lado de Cerro Porteño do Paraguai, Barcelona de Guayaquil, Equador e Bolívar da Bolívia. Nesse último, inclusive, vai ter que encarar uma altitude de 3.670 metros. O Fluminense tem um caminho mais difícil aí no Distrito Dolores, está na mesma chave no grupo D, né? Na chave que está River Plate, Argentina, De Strongest da Bolívia e Sporting de Cristal do Peru. No grupo G, vamos ter duelos brasileiros, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Aliança, Lima do Peru e Libertado do Paraguai completam a chave. A fase de grupos começa a ser disputada dia 4 de abril, vai até 29 de junho. Os dois melhores de cada chave avançam às oitavas. A grande final será em jogo único no dia 11 de novembro no Maracanã, do Rio de Janeiro. E em relação aqui, a Comembol Sul-Americana também tem seus grupos sorteados aí nesta noite. No grupo A, na Libertadores, Flamengo, Racing, Alcas, Nublense, no grupo B, Nacional, Internacional, Nacional do Uruguai, Internacional, Metropolitanos da Venezuela, Independiente Medellín, grupo C, Palmeiras, Barcelona de Guayaquil, Bolívar, Cerro Porteño, grupo D, River Plate, Fluminense, Gestronics, Esporte Cristal, grupo E, Independiente del Valle, Corinthians, Argentina Júnior, Liverpool, Uruguai, grupo F, Boca Juniors, Colo Colo, Monagas, Deportivo Pereira, grupo G, Atlético Paranaense, Aliança, Atlético Mineiro, Libertad, grupo H, Olímpico do Paraguai, Atlético Nacional, Melga e Patronato da Argentina. Deixa eu me ver aqui rapidinho em relação aqui também logo a Sul-Americana. Vamos ver se a gente tem aqui alguma coisa aqui sobre a Sul-Americana também. Eu já aproveito e passo aqui para vocês. A Confederação Sul-Americana de Futebol sorteou hoje também aí os grupos da Sul-Americana. Vice-campeão São Paulo ocupa o grupo D ao lado do Tigre da Argentina. Deixa eu ver se a gente já tem aqui já os grupos já separadinhos que eu já passo aí para vocês. Olha, no grupo A temos LDU do Equador, Botafogo, César Valente do Peru, Magalhães do Chile. Grupo B, Emelec do Equador, Guarani do Paraguai, Danúbio do Uruguai, Huracán da Argentina. Grupo C, Estudiantes da Argentina, Red Bull Bragantino, Oriente Petroleiro, Taquara do Paraguai. Grupo D, São Paulo, Tolima, Tigre da Argentina, Academia Puerto da Venezuela. Grupo E, Santos, New Old Boys, Bronig, Audax Italiano. Grupo F, Defensa e Justiça, América Mineiro, Milionários, Peñarol. Grupo G, Independiente, Santa Fé, Goiás, Universitário, Gimnásio, Grima. Grupo H, São Lourenço, Palestina, Estudiantes e o Fortaleza. Um detalhe aqui em relação a como é que será, então, aqui a Sul-Americana. Ela vai ser, a fase do grupo começa dia 4 de abril até 28 de junho. Apenas 1 milhão de cada chave avança direto às oitavas. Em segundo lugar, terá que encarar os terceiros colocados dos grupos da Libertadores para conseguir uma vaga no mata-mata. A final será no dia 28 de outubro e terá como a sede Montevideo, lá no Uruguai. O horário ainda ser definido, ok? Vamos agora aqui com os destaques do esporte amador, para a gente então pedir o nosso primeiro intervalo comercial. Neste domingo, tem sequência a terceira taça Libertadores do Norte 2023 interno lá no bairro João Paulo II. Mais precisamente na Arena La Boca do Sapo. Campeonato Sociedade de Veteranos de Manissola também. Estamos aguardando aí os jogos no final de semana, meu amigo Jamilton. Primeiro Campeonato de Veteranos da Arena das Estrelas de João Paulo II prossegue sábado com 2 jogos. Domingo prossegue com 2 jogos, a quinta Copa Quarentão de Futebol Sêniores, lá do Clube de Campos Ricardo de